Gente, Montana Cat 10, autorizado para seguir direto para o Graé, o guarda-verão. Dá presente por lá esquerda, fora do Graé. Sendo localizado, seguindo direto para o Graé, o Barranquilla. O 3745, chame Recife, 1251. Recife, 1251, 3745. Sou 4463, pronto, pode? Alô, 4463, para o aeroporto de Ilhéus, autorizado, nível 180, saída da EL, Leda após Leda, direto Ilhéus, decola da pistola 0, após, para a curva à direita, controle Salvador, 120.8, aciona 5115, azul 4463. Autorizado 180, da EL, Leda. Já pode ver o Ilhéus, que é só dar uma olhada para a direita, e a gente vai dar um contato, 5.1.5.4, com a área 4.4.4. Modifique para 0273 ou 4463, transponder. Confirma o transponder, do primeiro, do 4.4.3? 0273. 0273, vai chamar, azul 4.4.4. Azul 4.4.3, correto, chame pronto para o feedback, seu nome. Chama pronto, 4.4.3. Está presente em condições visuais, estou perguntando de regra de voo. Mas solicitando a descida para o 1.500, subindo o Charlotel. O Charlotel pelo MSR modificado, 1.422, as condições visuais 1.500, ajuste 1.096, repasse ponto visual com campo. Passará, subindo o Charlotel. Que dentro, por exemplo, faz até passeio, eu acho que você pode estar em breve. Então, reautorizado, uma mensagem, reparte quando visual com campo. 1.500, reparte na visual, ouvido o Charlotão. Plagem autorizada, pistão no 7, vento no 4.0 graus, no 2 baixo. Vitor Charlotel, torre 1.895. 1.895, Vitor Charlotel. Tranquilo, Quebec. Gente, montanha. Estou controlando 208. 208, até 2000, Vitor Charlotel. Torre, Papatango, Vitor Charlotel. Vitor Charlotel, dá presente, trevalha pro AK de tiro 97, aporte contra o final. A presença solicita, pousa na 1.0, vai prosseguir após o pouso, parte 3, ouvido o Charlotel. Gente, ingresso na perna do vento, reporte base 1.0, ouvido o Charlotel. Ingresso na perna do vento, reporta na base, ficha 1.0, ouvido o Charlotel. Acho que o Mike Delta autorizado ingresso, reporte capiteiro 97, pronto. Acho que o Mike Delta capiteiro papá. Vitor Charlotel, por favor, mano, ingresso na contra o vento e recorte base. Com Deixa eu ficar aí, terra do vento e corte base. Vamos para o vento e volta na base, eu vou tentar lá, tchau. Quando você soma a centena, dá presente curva esquerda para o de borda. Esquerda para de borda, livre, atenção na 00, vem para aquela data. Vamos ver o 0, vem para aquela data. Autorizado base, reporte final, vem para aquela data. Autorizado base, reporte para o final, vem para aquela data. 3804, acione identificação, autorizado a chegada MAR, deixa para o nível 050. MAR, ao 050, 04, 30, 02, 04, mantendo a chegada após MAR e será autorizado. Mantendo MAR, eu vou ter o 962, está autorizado aí, nave da Manugão? Caso minha dois autorizada final da jornada, deixe-me somente até 3.510, motivo atraso agora 1 hora 10 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2.510, o PA 32. Repasse para o PA 366. Ok, vai reportar o 366, descendo 3.510, o 9.4. Batemos o perfil Quebec, informa o tráfego 12 horas, 6 milhas, rumo nordeste, cruzando 060, metido até 300, um Boeing 737-800. Quebec. Até um ponto autorizado, pistola 0, vento 130 graus, 12 nós. Cruzando pelo pistola 0, muita sala, tá? Autorização. Aí, entendeu que está autorizado? Aguarde a autorização do controle, estilo Quebec. Quebec. Controle, o Papatango Vitor Quilos Delta, modificada presente, solicita 105 nível final, estimado pouso 105, 105 Vitor Quilos Delta. Vento no 40 graus, no 39. Aguarde para voar direto. Guardando para voar direto, Vitor Quilos Delta. Avenida 2, tráfego superado, desce para 2510. 2510, o nome é igual. Arquivo Quebec autorizado a sanção 045. Estou no vitor arquivo Quebec, me dê sanção nível de voo 045. Arquivo Quebec? Uma para o 045. Arquivo Quebec, obrigado. Representante 04, já autorizado nível 060, vou na prova de terra por 366. Vitor Kilo Delta, solicita 20 graus à esquerda para levar a formação. Quantas milhas? 10 milhas, senhorita, Vitor Kilo Delta. Se 10 milhas, você vai ingressar na área restrita, tem condições de desviar pela direita? Kilo Delta, obrigado. Salvador, boa tarde, eu vou 2060. 2067, pronto, passe. Pronto. Voo 2067 para Guarulhos, aeroporto de Guarulhos. Autorizado via UPSU 10 Piraí, direto UMBAD, UPSU 44 Pagog. Autorizado nível de voo 360, subida da Euleda Motiva, após decolagem da pistola 0, primeira curva direita. Controle Salvador no 2018, transponder 5145 ou 2067. Autorizado São Paulo, Apesulo no 0, Piraí, Bade e Pagode. 360 nível, cruz direita após, Israel Leda Mótica. E 1208 e controle 5 no 45. Ou 2067. Confirmando o transponder 5 no 45. Chame pronto para o prospectamento ou 2067. Foi a 2067. Salvador Azul 4463, 21, pronto para o estacionamento. Autorizado chame táxi Azul 4463. Autorizado chame táxi Azul 4463. Romeu Oscar, autoridade de decolagem, pista no 7, vento no 40 graus, no 3 nós. Campo Serra Vitor, 366, 9 metros, tá bom? 1962, torre 1, 95. 95, Luziado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, voo 1962, final estabilizado, aeronave da 10. 1962, continue na aproximação, aguarde autorização de voo, estado 906. 906, aguarda, voo 962, mano. A sua data, qual foi já para o destino? 298, da presente, vista pelo Delta. Você está autorizado direto para o destino, pelo Delta? Autorizado direto de destino, vista pelo Delta. Oscar decolado 232, piloto farol, transfere controle 208, boa. Oscar aos 32, controle 208, boa viagem. Oscar 962, pouso autorizado, pistão 0, vento no 50 graus, no 2 nós. Ele pouso, voo 962, boa. Bateu o quilo Romeu Oscar, prossiga no corredor Axel, número 10, reporte no Parada Barra. Passa lá no Parada Barra, quilo corredor, quilo Romeu Oscar. Pelo momento não será possível, Romeu Oscar, mas tem o nome 10 agora. Guardando, Romeu Oscar. Salvador, o 4463 Azul, está pronto, tá com 115 a bordo, 1 hora e 40 de autonomia, perna Salvador. O 4463, táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 105. Via Índia, ponto de espera da 10, vai chamar 1895, 4463 Azul. Boa, passa, pega o espaço. O Romeu, acho que se prosseguir direto no Monstro, está autorizado 25. Autorizado, Equilino de Alfa. Salvador, bom dia, 4463 no Zul, ponto 0 da 1 no 0. Aliás, mantém, susto no 0, 4463. Ali, mantém a 1 no 0, azul, 4463. 1962, solo 34, direita, 1219, só. 19, direita, 9121. 64 para o aeroporto de Maceió, autorizado via pelo 17, nível de voo 350, saída Fuca, transição Caju, decola da pista 10 com primeira curva esquerda, transponder 5130, frequência do controle 120.8, 1864. Copiado, autorizado para Maceió, via pelo 17, nível 350, decola da pista Caju. Fala do 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0, transponda 208 após o 1864. Gol 864, correto, chame pronto para o fechamento. Fala gol 962, gol 962, táxi via Alfa e Juliette, gate 3. E Alfa Juliette pro 03, gol 962, boa, obrigado, senhora. Vitor 3604. São 3804, Torre 1895. Oi, Salvador, 1895, São 3804. Pode ficar mais que dá com a frequência livre. Decolagem 37, concluindo 208, Oeste. 208, boa, azul 4463. Salvador, bom dia, azul 4463, cruzando 1100 pés para 1980. Azul 4463, contato radar, voltando nível 1800, voe direto Coral. Sobe para o 180, voa Coral, 4463 azul. Autorização de subida para o 4463, controle foi a saída da El Transição Leda. Confirma-se para voar Coral, 4463? Eu tenho que dar El Leda e NES, mas você está autorizado, voa direto Coral. Ciente, vai voar Coral, azul, 4463. Bom dia, Trucilha. 1-0. 1-2-0-6-7, na 1-0. Autorizado. Tiver questionamento, chamo o ponto do pai. Trucilha, confirma o CPAD. Trucilha, sempre assim, condições de esvazio a corredores, o ajuste no 0-5, repasse em direção de Interlagos. Patungo, Victor Kilo Delta. Prefeita, Victor Kilo Delta. Agora 40 milhas no noroeste de Salvador, serviço radar terminado, para você ter de informação e alerta, chama o centro em 1260 até em 1288. 260-1288, graças a Deus, Victor Kilo Delta. Batendo o Vitor Silva, que é bem prefeito livre. Desconfiado, boa tarde. Direito 121, decimal 9, sobe. Direito 129, está 32204. Confiado pelo Romeu Alves, para quem você pensou livre da presente? Seu Romeu Alves, você copiou? Folho de mais 26. Prossiga. Autoriza para o outro céu. Autorizado, repasse quando eu usar o campo de mais 26. Prata. Fundo 4 horas e 7 minutos de autonomia, alternando o galeão. 1-2067, taxia Pátio 1, Índia, ponto de espera para o Sano 0, turno 18, mesmo 195, ajuste no 0, 15. Pátio 1, Índia, na ponto de espera da 10, 2-18-95, para o voo 2067. Botão 3804, aguarda passagem no táxi de Boeing 737 da Gol, após ingresso via Juliette para o gate 09. Siga. Esse foi o livre aqui, o Romeu. 864 na 05 para pushback e acionamento. 864, aguarde para o pushback. Aguardando. O 463 Índia Lima Kilo Oscar Vitor. Não entendi, confirma. Vamos no 0 Gol, no 067. Voo 2067, confirmando 1864, autorizado para o estacionamento, chama o transporte. Voo 2067, 1864. O que você nem pode dizer que é meu pé? O que você nem pode dizer que é meu pé? Do 48, controle 208, Rogério. 208, obrigado. Oi, boa tarde, voo 2067. 2067, bom dia, contato radar, contar o nível 360, sai do Dael. 360, Dael, 2067. É possível lá direto, Dael? 067, vou em Leda pós-Leda-Mótiva. Leda pós-Mótiva, 2067. Azul 4463 está a 55 milhas do sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o 10201. Fator, Lima Kilo, X-Ray. Eu tô na X-Ray, Toninho, 1995. X-Ray. Torre Salvador, o Papatango Lima Kilo, X-Ray. Papatango Lima Kilo, X-Ray, na presença, utilizando a placa de serenata. X-Ray, trabalhando na curta. via Pátio Uno, e Índia, ponto de espera da pista 10, turno no 8, decimal 95, ajuste 10, 15. Pátio Uno, Índia, corre 295, boa. Final, tá, 17, encontrei embaixo, tá lá. Avistado, tudo autorizado, pista 10, vento na 30 graus, 90 mais, 1.500 anos. É isso aí. Rodor Gol, Uno 864, ponto zero da Uno 0, tá pronto. 864, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 90 mais. Alinha de polo no 0, com 8 metros. Informação 1 quilo, está na posição meia dúzia, agora para a base. São 32, 1 no meio, informação em curso, Lima, pronto para a base. Precisa. São 32 no meia para o aeroporto de Fortaleza, autorizado via UPSLU 19, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza, nível de voo 370. Saída Borba, transição Frote. Após decolagem da pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5173, frequência do controle 120.8. Autorizado Fortaleza, nível 370. Conforme a rota do plano, Antônio Lu 19, Bangu, direto Abucu, direto Fortaleza. Decola na saída Borba, transição Frotia, da 10, curva esquerda. Aciona transponder 5173 e o controle 120.8. Contra 2.16, acontecimento correto, chame pronto para puxar o acionamento. Vou contar agora para o próximo 2.16. Salvador, vou na proa de Bonfim para a chegada Bonfim e repasse os dias dúvidas. Gente, voa Bonfim para a chegada Bonfim, reforçará no ideal, se possível teria como coordenar após Bonfim ou a Terra Vita 367. Depois Bonfim vai ter que voar o 368 para evitar a restrita de horário. Cliente, após o bom, então vai ter que voar o 368, 9101. Decolar 54, controle 208 OR. 208, Guana. Salvador, com 864, decola 6.4. Com 864, contato radar, para o nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA. Sou 2067, sendo Recife, em 1251. 251, 2067. Victor Charlie Hotel, prossiga. É, pro táxi? Sim, tá. Sim, serviço de estacionamento, sim, pro táxi. Charlie Hotel, Libre Taxi, Via Patiuno e Lima, na Lima, chame a Torre 198, decimal 95. Libre Taxi, Via Patiuno, tá tudo, meu nome vai falar com a Torre 198, chame a Torre 198. Autorizado Paulo Afonso, Lu 9, 170. Decola com curva esquerda no, na Lotar. Transponder 5403. Então, autorizado 170 Paulo Afonso, de 410, primeira curva esquerda e a saída Lotar. Transponder 5403, o azul 2783. Azul 788, Cotijão 7, pronto. Agora pronto, Azul 788. Autorizado 360 para Brasília, boa tarde. Falou em 167, 360 para Brasília, Aperizo 1-7, curva direita, sai da Arbora, Elefa. Transponder 5-1-7-0. Bem, autorizado Brasília, 360 na aerovia Aperizo 1-7, decolada 10 com primeira curva direita, Arbora, Elefa. O transponder é o 5-1-7-0 e confirmando o controle 120-18. Afirmo, chame pronto. Passará. Após Bonk, voa Sierra Tipo 368 para completar o procedimento. Azul Bonk, Sérgio 368, está reautorizado 2510, o ajuste permanece na 015. Entra após Bonk 368, 2500, Azul 9101. Alô 2771, está em contato com o radar agora 65 milhas para o Salvador, mantém a prioridade de TAP e repasse os dados do Tiga. TAP, Tiga, repasse a área 2642, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada a Mário, deixa para o nível 050 e reduz a 250 mais o número 3. A Azul 2771 tem condições de iniciar a descida da presente? Afirmo. Deixa para o nível de voo 050. 050-2771. Azul 2642, reautorizado o nível 060. 060-2642. É. 2728, saída nova é a Borba. Afirmativo, 2728, saída nova é a Borba. Azul, nós vimos 01 solicitando voar na proa. 10 graus à direita à frente da formação. 301, só 10 graus à direita. Vai ser por 3 milhas. Apoio Salvador, boa tarde, passarei 2230, transfere. 02230, acione identificação, autorizada a chegada a mando, só para nível 070. Índia Juliette, pronto, Cosca Cairu, autorizado no meu pé, coisa curva direita, axé, transponder, padrão 0160, controle 108. Gente, tudo correto, torre no noite, 95. Como é que dá o procedimento? Reformativo, 1.510, 2 a bordo. Entrando na sua sistema, até o 242. O aeroporto vai ser o Rio de Janeiro. Você sabe como é que dá o procedimento para o farol de Tapuã? Reforço no diário de descida, o ajuste no 015. Farol de Tapuã, o diário de descida, está mais bom. A zona 001 tiver condições autorizadas para observar o vitor 366. Autorizado 366 azul, 901. Caminhão 141, bom dia, sem identificação, autorizada a chegada a bom, subiu para o nível 080. Azul 2642, só subiu para o sequenciamento, curva à esquerda para o 040, limite radial 280 de Salvador. 040, distância radial 240 de Salvador. Para o 040, limite radial 280. 280 para o Salvador, 2642, desce para o Cruzeiro. Aparelho 2230, reduzir a 2209, número 4 na aproximação. Reduzindo 2209, passarei do 2230. Até o Oscar, pode ficar em greve. Alguém está com o PTC acionado aí? Posso ir no controle? Aqui, Papa Romeu, a cama que deu. reportar 3216 com 173 a bordo, autonomia 3 horas e 20 minutos, alternando João Pessoa, transfer. 132, nome autorizado, táxi e a parte principal, táxi Índia, ponto de espera da 110-1895, QNH 1095. Táxi e a parte, ponto de espera da 110-1095, 132, no meio, obrigado, uma boa semana. 171, muito obrigado. Estabilizado na aeronave 10-1, 9101. O 9101, confete o nosso procedimento, transmissor em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, azul 9101, boa. Torre Salvador, bom dia, azul 9101, estabilizado na RNAD. 9101, continuando a aproximação, aguarde a utilização do posto. Aguardando que esteja, nós não temos onde. Mantendo a proa 040. Passaria do 2230, autorizado de seta ao nível de voo 050, reduza para 2009. 050, reduzido para 2009, passaria 2230. Oscar Mike Delta, Miguel. Papai Romeu, Oscar Mike Delta, desça para 500 pés, reporte para o Itapuã. Você que os pés, papai Itapuã, acho que é mais calmo. Papatango Yankee, Romeu Lima, prossiga. Romeu, 44, descende, quer para a Sânia, quer reconhecer. Está com dois, o Cabelo, alocado 01, você pode responder. Seu BR-324, para poder voltar para a Sânia, para dar a escala BR-1. Papatanguinha aqui, Romeu Lima, ciente, mantém as condições de visuais, ajuste na 095, mantém no 500 pés, na escuta do controle. Estamos aqui, Romeu Lima, precisa? Apatango Kilo Romeu Lhasa, mantenha-se em condições visuais, mantenha-se em condições visuais de Salvador, ajuste na 095, reporte através de Paris. Oscar Mike Delta, através de situação de local, capa. Para o meu Oscar Mike Delta, para ingresso no circuito, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 2895, por grato. Azul 2642, está a 2,5 milhas oeste de Salvador, assuma a navegação na proa de Savita 368. Afirmativo, assumindo a navegação, Serra Vista 368, azul 2640. Delta da presente, curve à esquerda para cruzamento da sinal da 10, reporte base pela direita 17. Vai botar a base pela direita 17, acho que é mais que dá. Alunos de aluno da Azul, sobe pista molhada e chuva sobre o campo. Visual. Apatango Yankee Romeu Lima, mantenha sobre voo entre Duna e Sindra. Está na vertical da BR-34, através do Porto de Pirajá, Yankee Romeu Lima. Yankee Romeu Lima informa que há tráfegos em aproximação para 10. Lima, está recebendo o contato radar do Lima? Tá firme, na presente autorizada a decolagem de pistão 17, vento no 50 graus, 11 nós. Forma o tráfego à direita no circuito pela direita 17, não interfere com a decolagem. ONU 41, desça para o nível de voo 060, autorizado voo ao Serra Vitor 368. Reduza para 2309. Reduza para 2309, número 4 na aproximação. Controle, tem contato para dar com o Papa Lima? Sumativo, Lima. Sou 3662771. Alfa 3771, não consegue tirar no procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1918, decimal 95. 2975-2771. 208, confirmando o motivo de desestabilizando? Negativo, chuva forte, visibilidade é restrita. 7. Azul 2642, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento, repasse estabilizado. Você vai passar estabilizado, azul 2642. Aparelho 2230, autorizado descer para 4000 pés. Para 4000-2230. Boa tarde, Papatango Victor India Juliette. Papatango Victor India Juliette, mantenha-se em condições visuais, corredor Axel, nome Pérez, reforça farol da barra. Reforçará o farol da barra, o Victor India Juliette. A vida para 170 maus, tráfego de precede 6.6 milhas, com 1.40 de ground speed redução, Alfa Tango 72. Ativo reduzindo azul, 2642. Controle de Salvador, Canal 6320, informação Lima. Canal 6320, via chegada a Mari, desça até o nível de voo 070. Ajuste na 06. Na 06, qual é o nosso número na aproximação, brincadeira? Número 6 na aproximação. Número 6, obrigado. Chuva forte, pista molhada, reporte visual com campo, azul 2771. Reportará quando o visual, 2771 já baixado travado. Visual, tráfego à esquerda, helicóptero, prosseguindo, posto parado.